Então tá, vamos lá. Eu vou fazer uma primeira leitura bem intuitiva, né? Acessando o que eu me recordo de cada carta. E aí depois eu posso dar uma aprofundada aqui para você, que eu tenho um livro aqui do meu lado. E se você quiser conversar, perguntar alguma coisa, aprofundar alguma coisa. Aí você me dá teu retorno e a gente segue, tá? Então tá, estou aqui diante dessas quatro cartas. Como eu te falei, essa é a tirada do pé do milho, né? Então, é nessa primeira carta, ela fala da raiz, ela fala do núcleo da sua questão, né? Esse tema que você colocou, essa carta ela representa o que está ali na raiz, o que gera tudo isso, né? E saiu essa carta do respeito, a carta do espaço sagrado. Assim como nessa, como nas outras cartas, eu vou levantar para você alguns questionamentos que você pode fazer para você acessar os temas, né? De cada uma dessas cartas. É assim que a gente vai fazendo a leitura. Se você tivesse aqui, a gente podia ir batendo um papo, né? Porque a gente vai levantando os temas e é você que vai identificando aí com você o que é que se aplica de fato ou não. E aí depois fichas vão continuar caindo também depois, né, dessa conversa. Mas então vamos lá. O que está na raiz aqui é o respeito ao seu espaço sagrado. Essa carta, ela fala de uma tradição que os povos nativo-americanos têm de ensinar para as crianças, já desde o começo, como elas delimitam o seu espaço sagrado, como elas honram o seu espaço sagrado. E aí, com esse aprendizado com relação a elas mesmas, elas conseguem também aprender a respeitar o espaço sagrado do outro. Então, os questionamentos aqui, as reflexões são em torno disso. O quanto você está respeitando o seu espaço sagrado? Você conhece o seu espaço sagrado? Você respeita o espaço sagrado do outro? É muito fácil aqui, né, acontecer um merge, né, uma mescla, uma mistura. E o que tem aqui no cerne dessa questão que você colocou é isso, né? E nós interagimos de maneira mais sadia se nós estamos perfeitamente centrados no nosso espaço. E se o outro também está centrado no seu próprio espaço, a troca continua acontecendo de maneira ainda mais sadia, tendo em conta que cada um está dentro do seu centro e respeitando o espaço do outro. É que pode haver uma tendência de achar que se não houver essa colagem, né, é como se não houvesse troca. Mas não, na verdade, essa colagem ela não é sadia. O ideal é que a gente tome consciência do nosso espaço, respeite e honre o nosso espaço, respeite e honre o espaço do outro também. A palavra-chave aqui é respeito. E aí tá. Aí, quando a gente olha aqui para a segunda carta é a carta do caule, é a carta que fala de uma ação que você pode ter, né, o que você pode fazer para melhorar essa situação, para resolver essa situação, ou o tipo de atitude que você pode, inclusive, continuar tendo, né? Se não é o caso de um problema, que tipo de atitude você pode continuar tendo para sustentar essa situação? E se é um problema, o que é que você pode fazer para dar uma sustentação sadia para essa situação, né? E aí saiu aqui a carta do povo de pedra. Essa carta, ela fala das pedras, né? E que para os nativo-americanos, as pedras, elas são os portadores do conhecimento, dos registros do planeta, né? Como se fossem bancos de dados que contêm informação de todo sempre. E quando nós nos unimos ao povo de pedra, né? Quando a gente, né, você pode, por exemplo, escolher uma pedra para ter com você, alguém te dá um cristal de repente, e com aquilo, com aquele cristal, vem uma série de conhecimentos que você pode acessar, de atributos que você pode acessar para você se desenvolver. E aí, fala de conhecimento revelado, né? Eu vou para essa carta, eu vou pegar o livro aqui e eu vou dar uma lida, que eu acho que é o ideal agora. Está dizendo aqui: o povo de pedra registra um momento em que o conhecimento será revelado a você. Os seus registros pessoais estão arquivados nestas bibliotecas de rocha. As memórias de sua infância começarão a aflorar e lhe ajudarão a armar uma parte importante do seu quebra-cabeça pessoal. Memórias de vidas passadas ou aquele sentimento familiar de já ter visto alguma coisa podem elevar o seu atual nível de consciência. Seja qual for o caso, você está agora numa posição de saber de onde veio e para onde vai. Uma pessoa de pedra pode ajudar você a concentrar-se melhor em seus próprios objetivos, a dissipar a confusão, mudar seus hábitos, desarquivar lembranças de muito tempo atrás e fincar mais os pés no chão. Permita que estes professores se tornem os seus guias e descubra um novo mundo que se abre para você. Prepare-se para escutar os sussurros do reino mineral e seu próprio coração saberá reconhecer a verdade. Em todos os casos, a carta do povo de pedra lhe pede que abra sua mente, já que um novo nível de entendimento está chegando até você. Esse conhecimento está baseado nos registros da Terra e pode mudar a forma pela qual você vê a vida atualmente. Esses amigos tão antigos constituem os mais velhos filhos da Terra, e tudo o que nos pedem é que paremos um pouco para poder ouvi-los. Em suma, fala de um momento muito propício para esse acesso a conhecimentos ainda não revelados. É um momento de um despertar de lembranças. É isso. É isso. O lance da pedra, não necessariamente você precisa ir atrás de uma pedra, de um cristal. Aqui, a carta, ela representa esses conceitos e essa sabedoria dos indígenas. E então, aqui, o foco é esse, né? É saber que é um momento de conhecimento revelado, saber que é um momento em que você está recebendo essa dádiva de ter acesso a essas informações de vidas passadas, do seu ser essencial, né? De quem é você. E você pode também, se você quiser, se você tiver interesse, se você já se sentiu chamado, ou se você se sentir chamado agora, né, a buscar alguma pedra para ter com você. É legal. Eu nunca tinha tido interesse por pedras, né? E de repente eu comecei a ganhar de presente. Ganhei de presente do sogro, da irmã. E aí acabou que agora eu tenho uma coleçãozinha de pedras, né? É uma coisa interessante. De repente pode se passar o mesmo com você, ou você mesmo pode ir buscar essas pedras. Mas o tema todo é esse. A sustentação desse tema que você colocou pode ser ou você buscar mais conhecimentos, é você, de repente, né, vir para o seu centro para se abrir para esse conhecimento, para que ele seja revelado. Ou se você está, de repente, no meio de um turbilhão de coisas, né? De repente é por isso. É porque você está recebendo muita informação, muita coisa está sendo revelada para você agora. E com essas duas cartas que a gente já tem, né? De repente, uma maneira de você assimilar melhor tudo isso que você está recebendo é se centrar, é respeitar seu espaço e até, de repente, delimitar o seu espaço, né? Se ele está confuso, se ele está aberto, misturado com outros espaços. De repente, centrando, delimitando o seu espaço, você vai conseguir ter maior clareza para assimilar tudo isso que está chegando para você agora. E aí nós partimos para a terceira carta. A terceira carta é a carta que fala do fruto, né? O que que é que está vindo com tudo isso? O que que é que está frutificando? Né? Aí saiu essa carta muito legal, que é a carta da cerimônia do peyote, né? Esse desenho dessa flor, ela simboliza, né, a ayahuasca. Na verdade, eu não sei se é ayahuasca não, né? Não sei. Eu não sei se peyote e ayahuasca é a mesma coisa, eu sei que é da mesma família no mínimo, né? E esse é o grande pássaro da visão. O pássaro que leva você a voar por esses no, novos campos de novas aptidões, de coisas absolutamente novas, absolutamente exóticas, né? Diferente aqui desse dia a dia usual. Eu vou ler de novo também, eu acho legal. Sempre complementa. E eu vou seguir na intuição. Então, às vezes eu não leio nada, eu vou só no bate-papo. Mas como está sendo assim, então eu acho que talvez por isso eu estou lendo mais. Já que a gente não está trocando aqui ao vivo, né? Olha que lindo. Se o pássaro da água acabou de sobrevoar o seu caminho, trazendo-lhe a carta da cerimônia do peiote, você está sendo convidado a tomar consciência do seu próprio espírito imortal. Encontre a abertura do universo para adquirir novos talentos que possam ajudá-lo a crescer. Afaste qualquer sentimento negativo que o esteja impedindo de desenvolver suas novas habilidades e passe a utilizar os seus próprios talentos de maneira mais abrangente possível. A carta da cerimônia do peiote pode ajudá-lo a perceber que as oportunidades para expandir-se e alcançar o âmago do seu próprio ser estão agora, mais do que nunca, a seu alcance. Novas oportunidades abrem-se à sua frente e este é um bom momento para aflorar todo o seu potencial criativo. Ao vencer a limitação criada pela sua própria mente, você passará a descobrir novas habilidades e perceberá que todos os objetivos podem ser alcançados. Lembre-se sempre, a decisão de atacar corajosamente os próprios medos representa o primeiro passo em direção ao caminho sagrado. Essa carta ela já está aqui falando dos frutos, né? Do que vem dessa transformação que esse contato aqui da segunda carta está trazendo, né? Mas pode ser um momento que você vai estar sentindo um chamado maior para experimentar coisas novas, que instiga a sua criatividade, né? Fazer uma coisa que você nunca fez. Isso é super positivo e isso pode te ajudar a acessar ainda mais esse conhecimento que está vindo, né? Que é o que a carta do Povo de Pedra trouxe. E fazer tudo isso ancorar na sua vida, né? No seu dia a dia. Então, manda bala, se abre mesmo com esse centramento, né? Esse respeito com seu espaço sagrado. Essa presença tranquila, protegida e honrada na sua própria essência, né, ela vai permitir com que você receba cada vez mais e acesse com clareza toda essa informação que está sendo revelada para você agora. E tudo isso vai se manifestar na sua vida. Né, você tendo Essa seria uma consequência, é isso que essa carta está colocando, essa terceira carta, né? A consequência é isso, é esse novo horizonte mágico, é esse novo caminho, esse novo jeito de viver todo esse conhecimento revelado. E a quarta carta, ela representa as sementes, o que você vai disseminar por aí, ou né, o que vai ser disseminado por aí desse tema que você colocou, né? Se você não perguntou algo com relação a si próprio, né? Se é algo com relação a uma outra situação coletiva que envolva outras pessoas, né? Tudo isso que eu estou colocando para você de cada carta, daí você considera então. Para esse coletivo, para essas outras pessoas, se não é só com relação a você. Mas aí, aqui, nessa quarta carta, o que está colocando é que o que vai ser disseminado, né, as sementes que vão ser plantadas disso tudo, elas têm essa energia da tenda da lua. Elas têm essa energia de recolher, de recolhimento. Bom, esse recolhimento vem dessa tradição dos nativos americanos da Tenda da Lua, que é a tenda onde as mulheres da tribo se recolhem. Essa carta tem muito a ver com o sagrado feminino, muito a ver com o sagrado feminino, muito a ver, porque então, né, na tradição deles, no sagrado, desculpa, tá, bom, enfim, vamos lá. Essa carta, né, ela fala dessa tenda da lua, que é onde as mulheres da tribo se recolhem, ou quando elas estão no período menstrual, ou quando elas estão se recuperando de alguma enfermidade, quando elas estão se recuperando do parto, né, ou onde as idosas se recolhem para um momento de mais serenidade. Mas essa é a base, né, do conhecimento por trás dessa carta. Mas assim, gritando, né, tá gritando aqui. O que vai ser disseminado com isso é essa coisa do sagrado feminino. O sagrado feminino tem a ver, né, e o sagrado feminino de maneira geral, para os homens, para as mulheres. O sagrado feminino, ele tem a ver com aceitação, com acolhimento e com receptividade. Isso tudo quer dizer o quê? Com o fato de nos tornarmos mais receptivos, nós nos tornamos mais conectados com o mundo como um todo, né? Com essa vida aqui diária, com todas as outras camadas do nosso ser intuitivo, né? E com isso, nós nos tornamos seres mais completos e despertos. E com isso, né, com o despertar, agora extrapolando um pouco, né, o despertar do sagrado feminino, ele traz também as condições para o despertar do sagrado masculino. Uma mulher desperta por sagrado feminino, ela normalmente ela se torna a força propulsora, a força que leva o homem a fazer também o seu despertar para o sagrado feminino, né? Que resulta no despertar do sagrado masculino também, e esse casamento, essa integração traz o ser pleno. O sagrado masculino, ele tem a ver com a capacidade plena de concretização das coisas, com o foco no direcionamento das ideias. O sagrado masculino, ele constrói. E o sagrado feminino é a força por trás disso que né, propulsiona e que nutre esse casamento perfeito de energias. Eu vou ler também aqui um pouco mais sobre esta carta para você, a quarta carta, que tem a ver com o que, com a energia que vai ser disseminada, né, dentro desse tema que você colocou. A carta da Tenda da Lua fala de retiro. Peraí. Bom, eu vou ler a carta. A carta da Tenda da Lua fala de retiro. Faça uma pausa em suas atividades. Faça uma pausa em suas atividades. Sua influência não está sendo bem exercida neste momento porque você está precisando restaurar suas energias. Este é um período estéril, em certo sentido, porque você precisa ficar só e dar toda a atenção a você mesmo para variar. O retiro não é um ato de fraqueza, é um ato de força. É no retiro que se consegue, no presente, preparar uma base sólida para o futuro. Observe que ao descansar um pouco, agora você está preparando um novo tempo de ações produtivas em sua vida. Estes momentos de solidão vão lhe permitir fazer coisas que lhe trazem alegria sem as interferências que costumam vir de fora. Lembre-se que verdadeiros milagres podem ocorrer em sua vida. Se vocês se permitirem um repouso e soubessem caminhar em direção ao seu novo ponto de partida de forma suave e tranquila. Então, isso, né, isso que eu li para você agora é o que vai ser fomentado, né, com todo esse caminho, né, que nós fizemos nas outras cartas. O que vai estar sendo plantado é isso. É uma energia de recolhimento para recuperar forças para uma manifestação mais plena, mais forte, mais consciente. Então tá. Eu normalmente agora, né, se a gente estivesse batendo um papo, eu faria um fechamento, a gente levantaria outras questões. Eu vou deixar isso em aberto. Se você quiser me dar algum feedback, perguntar mais alguma coisa, a gente volta. Mas só para trazer de novo as ideias resumidamente, né? A raiz aqui é o espaço sagrado, é o respeito pelo seu próprio espaço sagrado e do outro. Né? O cerne da questão está nesse respeito pelo espaço sagrado. O caule, o que sustenta, ou alguma ação que você pode tomar para sustentar esse tema que você colocou. É isso. É buscar conhecimento, se abrir para esses conhecimentos que estão sendo revelados. E, novamente, você estando centrado dentro do seu espaço sagrado. E respeitando o espaço alheio, você vai ter mais condições de ter mais acesso ainda a esses conhecimentos que estão sendo revelados e sedimentar, né, esses conhecimentos, integrá-los em você. O fruto disso são novas aptidões, uma nova maneira de ver o caminho de forma bem exótica, nova, diferente. E a semente, o que vai ser plantado disso, aí é essa energia de recolhimento, é essa energia do sagrado feminino, é essa energia de integração, de plenitude, de uma nova força. E aí, essa última carta que saiu é a carta do campo da fartura. Eu fui instigada, fui levada a tirar mais essa carta, né? Essa carta da fartura, ela fala da fartura, ela fala da abundância, ela fala da abundância de ideias, ela fala da abundância de recursos, fala de todas as necessidades manifestadas e fala desse momento ultra propício de se manifestar tudo e qualquer coisa. Então é importante demais lembrar nesse momento da consciência do pensamento do que é que está sendo criado. Pois esse é um momento de manifestação. Tudo está propício para ser criado e manifestado. Qualquer necessidade de recurso, seja ele financeiro, de pessoas, de lugares, qualquer recurso vai ser provido pelo universo. para que sejam manifestadas as ideias. Então isso me faz, né, cair lá no sagrado masculino, manifestando toda a sua energia. E é importante lembrar de que essa receptividade, essa abertura para a intuição, ela precisa estar presente para nutrir essa capacidade de realização, de concretização das ideias. Bom, é tudo isso. E aí, bom, enfim, vou te mandar e aí você me dá seu feedback se você quiser e a gente pode destrinchar mais alguma informação aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom poder dispensar essa energia. Um beijo.